cara entende a nossa mente. Só tem irmão metendo assalto, estamos frente a frente. Com máquinas, com a merla, com o pó, polícia não me engana. A milituca, carros funerários, não rolais por aqui. No fim de semana, na intenção de destruir, tá aí você atrás da mesa, abriu a porta errada. Vai dar de topo com a violência, se não tiver ideia pra tocar. Aí você vai pagar pelas conquistas criminosas e uma pá de homicídios que eu vi aqui. Filho da própria raça que mata, olha o que você fez, meu, pra que isso aí? Cadê o sorriso prometido no rosto das crianças? Você não dá um break nos seus blues. A malandragem também não dá um break nas matanças. Violência ambulante que simplesmente nos mata. Vem escoltado pelo exército, tipo Bin Laden. Vai se enforcar com a sua própria gravata. Escuta só, meu chapa, nas favelas, carro forte, vira cofrinho pra sangue na lupa, confiante. Quem acha que é pouco, pega 1000 gramas, vira traficante. O que eu falo é justamente na certeza, treta alta, bote a mão na consciência e não se esqueça. Os comandantes do Brasil é quem dompilha tenebrosa violência. 1, 2, 1 é a sentença. Essa é a diferença. É a alma. Indignado, põe justiça onde tudo o que fiz, o que se aceita, se fez de alguém. É a alma. Cheio dessa malandragem que contamina a cidade, faz o nosso povo de refém. É a alma. Cara a cara com a verdade, sou guindaste. 1, 2, 1 e mostro a realidade. Pra você escutar a verdade que ninguém quer falar.